aqui pra te convidar para um passeio pra se divertir. E nunca mais eu vou chorar. Tenho certeza que te amo. Não vou sofrer e nem chorar. Nesse dia, todas as flores vão se abrir. E o sol, bem mais bonito, vai se pôr. E nunca mais eu vou chorar. Tenho certeza que te amo. Não vou sofrer e nem chorar. Aqui.